Boa tarde, amigos e amigas! Esse é o terceiro episódio do podcast mais abrasileirado do mundo, o Feijoada Cultural. E hoje eu vou conversar com uma francesa muito inteligente, muito especial e muito viajada. Episódio de hoje, Violaine. Então, como foi para você aprender o português? Bom, para mim não foi tão difícil não, acho que foi fácil, mas eu cometi um erro. Quando eu estava na França, eu comprei um livrinho de português, abri ele e achei muito fácil, então, porque eu falava espanhol. E fechei o livro pensando, ah, tá bom, eu vou esperar chegar lá e depois vou aprender lá, vai ser mais fácil. E quando eu cheguei, na verdade, eu não entendia nada, nada, Não, nada. é Tava muito muito diferente, né? difícil. Muito diferente do espanhol. E você chegou como aqui? Eu cheguei um pouco mais de 2 anos atrás, 2 anos e meio. E da onde que você veio, lá da França? A minha cidade é perto de Lyon, que se chama Saint-Chamond. Pequeno, ninguém conhece, na Eu já verdade. entendi alguma coisa dessa cidade, de time de futebol, né? Ah, é Saint-Étienne, é do lado. É do É do lado. lado. Mas você torce pro Lyon, não é isso? Não, claro que não. Tá maluca? Nunca pro Lyon. É igual aqui, Vasco, Flamengo, Fluminense, Santos, Exatamente. Corinthians. Saint-Étienne, Lyon, não dá. Não Não dá, dá. não dá. Então eu sou em favor de Saint-Étienne, com certeza. Não coloca isso, não. Tá bom. Bom, e em quanto tempo você aprendeu a falar português? Bom, até hoje estou aprendendo, né? É verdade. Mas foi rápido. Tive essa coisa um pouco difícil no início, mas era mais tipo de entender as palavras, porque o sotaque carioca, né, é um pouco mais complicado, eu acho, para destacar, você fala assim, destacar as palavras com o x que a gente ouve. Então eu tive um pouco de dificuldades assim, mas depois todos os meus amigos me obrigaram a falar português. Eles não falaram tipo francês comigo, então não tive opções. Eu tive que falar Teve que se e virar, né? exatamente. E me virei, acho que foi bom. E hoje eu estou ainda aprendendo todos os dias. Tu Mas tem? se virou bem, tá tranquilo, tá bom. Você acha? Eu acho, tenho certeza, tá ótimo. Você tem até um pouco do sotaque puxado pro S. Ah, é? Tô fazendo. Ok. Mas tem uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu sou carioca, então acho que é Ah, uma então coisa tá bom. boa. Legal. Então, qual que é a comida que você mais gosta do Brasil? Oh, questão muito difícil. Eu acho que seria o bobó de camarão. Ah, bobó de camarão, Você por não quê? gosta? Não sou alérgica Ah, a camarão. ok. Eu amo. Acho muito, uma delícia, uma delícia. E uma outra coisa são as frutas. As As frutas. frutas brasileiras, meu Deus, muito bom, Todo muito, mundo muito diz que bom. aqui tem mais gosto, né? Muito mais, tem variedades também, tipo de banana, de Pois é. manga, muito É bom. verdade, as bananas. E eu Tem. descobri também frutas aqui, tipo jabuticaba, por exemplo. Ah, é. Não tem na França, é maravilhoso, É verdade. delícia. Jambu também, já ouviu falar? Jambu, já ouvi falar de jambu. Na verdade, é mais a cachaça de jambu que eu conheço. Cachaça? Eu acho que conheço também. É boa, né? É muito bom. É verdade. E falando em comida, fala uma comida francesa que você gosta muito e que você sente falta de comer. Falta de comer? Ah, seria o queijo. Mas você come queijo todo dia, viu? É verdade, mas eu tenho falta de queijos de lá, da França, porque achei o queijo é bom. Eu descobri vários, tipo queijo minance, interessante e tudo, É mas queijão. requeijão não é o meu favorito. Não, Não, ah, é o meu favorito. sério? Ah, não, para mim não. Bom, é ok, mas não falta de queijo e queijo barato, porque aqui também é um preço, né? É, aqui é bem caro, né? Ainda mais queijo que é importado assim. E sem ser queijo, não vai me dizer que você também sente falta do pão, né? Porque. É o pão também, mas se eu podia, por exemplo, se eu pudesse, Se eu pudesse. se eu pudesse agora ter um prato bem francês, Eu acho que talvez um bœuf bourguignon. Vai ser um pouco clichê, mas um bœuf bourguignon seria bem legal. E o que seria isso para as pessoas que não entendem? Um bœuf bourguignon é um prato feito de bife. De bife? Uhum. É, tem cenouras também e ele é ferve no vinho tinto. Bom. É muito gostoso. Muito bom. É... No último podcast, eu entrevistei a Nete e ela falou que ela sente falta de comer um prato que é o coelho também feito no vinho. Então, sim. Acho que vocês fazem bastante coisa no vinho lá muito. Na França, né? Vinho tinto e vinho branco também. Na minha região, na verdade, a gente cozinha muito com vinho branco. Tipo, tem tartiflette, que são pratos mais da montanha. Eu sou do oeste da França, então, perto dos Alpes. E lá a gente cozinha muito com creme, batata... Vinho branco, é muito bom. E falando sobre vinho, fala pra gente aí, o que você achou do vinho brasileiro? Ah, achei bom. Uhum, sim, o vinho do sul do Brasil, né, é muito bom. É, eu gosto muito do vinho chileno também, que aqui você acha bastante. É bom? Porque normalmente a gente tem uma impressão que o nosso vinho não pode ser comparado com o francês, porque o de vocês é muito bom. Então o nosso vinho é uma droga. Bom, aqui, se você quer um vinho bom, você tem que colocar um preço maior também. É. Mas tem vinhos, tipo, só para conversar com um amigo, uma coisa mais assim, leve, dá tranquilo. Mas é mais para comer, tipo, vinho forte e tudo. Não encontrei muito. Eu gosto muito de Bordeaux, por exemplo. E é um vinho bem forte. E aqui, para achar o mesmo tipo de vinho, assim, com uma coisa bem pesada na boca, é um pouco mais complicado. É verdade. É mais complicado e muito mais caro também, né? Exatamente. Então... E eu fiquei sabendo que você já viajou um pouco, né? Você já foi trabalhar em outros países. Sim, eu tive essa chance, sim. Por quê? Por quê? Sim. Porque, na verdade, na França tem um programa... que o governo tem uns acordos com vários países do mundo e eu usei esse... Eles delivram? Entregam. Entregam vistos para um ano para pessoas jovens que querem, tipo, ou trabalhar ou viajar para nesses países. Mas você fez alguma faculdade para você poder trabalhar? Não, eu estudei na França. Uhum. Eu sou professora de francês. Uhum. E eu fiz o meu master na França. Sim, meu mestrado. Meu mestrado, isso. E depois eu fui embora, porque para trabalhar. Uhum. E eu sou professora de francês para estrangeiros. Uhum. Então, não queria trabalhar na França mesmo. Eu queria sair, claro, e dar aula de francês. Essa é a sua especialização, né? Sim, o entendimento da língua francesa para os estrangeiros mesmo. Que é diferente de ensinar francês para os franceses. E você disse antes que você fala espanhol. Então, você já morou na Espanha ou no México? Ou no não. Chile, ou Argentina? Ou... Não. Nada disso. Mas... eu tenho vários amigos latinos, do Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Espanha também e do México também. Então, eu tive que aprender um momento. Tá. E na França também, na escola, eu aprendi. Na universidade, um pouquinho também. Você escolheu espanhol para aprender lá? Não. Eu escolhi alemão, na verdade. Foi a minha primeira língua. E depois, inglês, que é obrigatório. E depois tive uma escolha, eu tive a oportunidade de escolher uma terceira língua, e foi espanhol, que é o mais comum. E você morou em quais países? Então, como eu escolhi a alemão com primeira língua, eu fui morar na Alemanha, um pouquinho, porque eu queria ser professora de alemão, na verdade. E eu fui lá, eu morei mais ou menos um pouco mais de 2 anos lá. E depois eu morei também no Canadá. Durante 3 anos e depois na Nova Zelândia durante 1 ano e depois na Austrália durante 2 anos e depois no Brasil. Na Austrália, Brasil, que sonho! Que legal! E você gostou dessas culturas? Amei, amei. Elas são muito diferentes entre elas? Sim, muitas diferenças, mas sempre muitas descobertas e muito interessante. Amei todo. Então vamos fazer por escala. Qual foi a coisa que te mais marcou quando você estava na Alemanha? Na Alemanha? Um traço positivo da Alemanha. Pode ser cultural, pode ser econômico, comidas. A comida é boa. Porque tem queijo? Tem queijo, tem vinho, muito bom, vinho branco, muito, muito bom. É, mas eu acho o povo alemão muito simpático. Tem muitas pessoas que têm essa impressão que eles são muito rígidos, uhum, e muito fechados. Eles são um pouco assim, mas, na verdade, dentro disso tem uma gentileza muito boa. Eles gostam de festas, eles são... um povo bem, bem legal de discutir, de falar das coisas. Uhum. Para mim, era muito, muito bom. Eu era muito fã da Alemanha, na verdade. Uhum. Então, sempre gostei. E depois você foi para o Canadá, não é isso? Canadá. Uhum. E o Canadá? Conta um pouco dos canadenses. Você ficou naquela parte que eles falam francês? Sim, sim. No Quebec. Quebec. Uhum. Uhum. No Quebec é o nome, uhum, da província. Uhum. E na cidade de Montreal. Foi maravilhoso. Eu sou apaixonada por Montreal. Uhum. Eu amo essa cidade. É seu lugar preferido? Um dos meus preferidos, que tem vários. Mas é uma cidade maravilhosa, é muito multicultural, tem estações completamente diferentes durante o ano, tem muito frio, até bem quente. O povo é muito, muito simpático. A língua é muito interessante, todo. E eu amo línguas, né? Uhum. Você entendeu? Uhum. E para mim era uma coisa tão legal de... dentro da cidade, de poder falar francês e, na tarde, por exemplo, falar inglês e também espanhol, porque tem várias comunidades lá e então tudo é possível. Você troca de língua assim, num supermercado você vai falar inglês, próxima vez você pode falar francês, é maravilhoso. E agora Nova Zelândia? Nova Zelândia... Conseguiu ver os aborígenes? Sim, aborígenes, são em Austrália. Na Nova Zelândia é agora... Maori. Ah, são os Maoris. Maoris. Mas, uhum, eu fiquei sabendo que tem uma rixa da Austrália com a Nova Zelândia justamente por causa dos aborígenes. E tem uma parte deles, dos aborígenes, uhum, australianos, que migraram para a Nova Zelândia. Uhum. E agora eles vivem lá. Aí, na sua época, você pegou essa parte? Não. Já tem muitos problemas entre... os maoris e outras pessoas, outras comunidades da Nova Zelândia, já é complicado, mas eu não percebi. Porque tem muito desemprego, tem as mesmas coisas que a gente vai encontrar em qualquer país que foi colonizado, na verdade. Uhum. E as pessoas são um pouco deixadas do lado, tem muitos, muitos problemas e a população não se importa tanto. Então, mas tem o lado negativo, mas tem um milhão de coisas positivas, são sociedades muito interessantes, tipo, uhum, referências assim, ancestrais e tudo. Os maoris é maravilhoso. A cultura maori é a cultura da tatuagem. Uhum. Eu sei que no Brasil, por exemplo, todo mundo tem tatuagem, uhum, todo mundo ama e tudo. Detesto lá, tatuagem. Você detesta? Ah, detesto. Não tem nenhuma. Não tenho certeza disso, Thaís. Mas lá, o tatuagem... É o tatuagem ou a tatuagem? A tatuagem. A tatuagem. Ela tem uma significação muito forte, uhum, tem referências, tem pessoas que fazem a tatuagem no rosto, uhum, que se chama Moko, se eu lembro Moko. Bem. Moko. Uhum. E a cada curva de tatuagem... Cada coisa tem uma referência ancestral sobre a família e tudo. Então, é muito interessante. Nossa. Tem pessoas que têm o corpo todo tatuado. Muito, que muito legal. Interessante. Uhum. E na Austrália? Onde você morou lá na Austrália? Na Austrália, eu fiquei em Melbourne. Ah, em Melbourne. No sul da Austrália. E o que você quer saber da Austrália, de Melbourne? Do que você mais gostou? As suas pessoas simpáticas também, os australianos? Sim, simpáticos, eles são bem, tipo, relaxados também, então isso é legal. Mas, na verdade, para mim é sempre o espaço, as paisagens que eu amo. São, uhum, países enormes, com uma variedade, tipo, imensa. E tem também a população aborígena com, uhum, histórias, lendas. É muito interessante. E qual foi o lugar mais bonito que você viu lá? Ah, É impossível difícil, escolher, né? É impossível escolher. Mas eu fiz uma viagem que me marcou bastante, que foi lá no centro, que se chama o The Red Center, que é o centro vermelho, que não tem nada, é deserto, e tem umas montanhas sagradas, e vale muito a pena, vale muito a pena. Ai, que legal. Muito lindo. Então, assim, você fala francês, você fala alemão, sim, inglês, português e espanhol, você é poliglota. Mas cada momento da vida tem vai ter uma língua que vai ser mais puxada. Por exemplo, agora é francês e português. Mas se alguém chegar e falar com você as outras línguas, você vai entender também. Bom, eu espero que sim. Mas, por exemplo, eu notei que o meu espanhol virou um pouco ruim também por causa do português. Que agora o português está melhor e eu estou confundindo as palavras, como é muito próximo, a sem origem ser latina, né? Então, e o alemão, na verdade, nunca pratico. Você nunca pratica? Não, então é mais complicado, porque é uma língua um pouco diferente, né? As palavras um pouco mais complicadas. Então, eu acho que teria que voltar para a Alemanha para... Para reaprender. Reaprender, mas é tipo... Desbloquear coisas no cérebro. Perfeito. Que, com certeza, eu espero que elas estão aqui ainda. Perfeito. E no meio de todos esses países do mundo e daqueles que você já morou, por que você escolheu o Brasil? Ou foi o Brasil que escolheu você? Eu acho que o Brasil me escolhe. Mas, não, na verdade, eu falei desses vistos que o governo da França tem com vários países. E tinha um único país da América do Sul que tinha esse acordo era a Argentina. Então, na verdade, eu queria ir na Argentina. Mas... Eu estava procurando coisas na internet e eu encontrei um anúncio de trabalho no Brasil, em Nova Friburgo, na Aliança Francesa de Friburgo. Então, eu fiquei, pode ser interessante. Eu mandei meu currículo, mas sem pensar que ia funcionar, porque normalmente essas coisas de internet tem muitas pessoas respondendo e tudo. Então, eu mandei sem saber. E, na verdade, poucos dias depois, uma pessoa me respondeu, falando que tinha interesse e tudo. E, pouco a pouco, tive uma entrevista e fui. Sem conhecer nada, sem saber, na verdade, exatamente onde Nova Friburgo era. Quando eu procurei no Google... Você só viu um cão sentado, né? Não, foi horrível, porque tinha só... imagens da tragédia de 2011, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, tipo, um lugar parece bem complicado, em reconstrução e tudo. Bom, foi bem melhor do que eu imaginava, a situação está bem melhor hoje, mas foi isso a imagem que eu teve. Então eu fui lá e descobri que estava diferente, né? E você gosta daqui? Você gosta de morar no Brasil? Sim, eu amo. Amo, muito bom, muito legal. Apesar de ter vários problemas, também é uma experiência muito legal. É verdade. E você pensa em sair daqui um dia ou pensa em continuar o resto da sua vida no Brasil? Bom, pelo momento eu vou ficar aqui. Eu consegui, com dificuldade, muitas dificuldades, um visto permanente que me permite ficar no Brasil. Violina cidadã brasileira! Mas eu não sei, a situação política é complicada. Por que você acha que é complicada? Cheguei aqui, tinha uma presidente, a Dilma Rousseff, depois acabou, tive o que umas pessoas chamam de golpe, outras pessoas chamam de outra maneira, tive umas mudanças tipo, então você enormes. Acha que a política que é enrolada não é muito clara? Nessa fase, acho que sim, tá bem péssima, bem péssima. A gente não sabe o que, né? É complicado demais, eu não sei se o Brasil tá indo num caminho bem certinho. Não sei, parece muito complicado. E me fala uma coisa que agora te chocou aqui no Brasil negativamente, sem ser a política. Uma coisa que você falou, caramba, eu nunca vi isso em nenhum dos outros lugares que eu já morei. Tem uma coisa que é um pouco negativa, é a questão religiosa aqui. Que eu nasci num país laico. Eu sei que o Brasil é um país laico também. É estatal, né? Mas É no papel, porque na verdade as religiões aqui têm um poder tão enorme no país e nas Instituições. instituições, difícil essa, como a coisa de educação, várias coisas que para mim não pode misturar essas coisas. Eu não tenho nada contra religiões. Todo mundo pode ter, mas eu acho que aqui uma mistura, as pessoas misturam tudo e, para mim, não, na minha opinião, não é certo isso. Não faz bem. Acho que não faz bem, sim. É porque aí, de certa forma, né, isso muda o rumo das coisas, né? Porque fica Sim. baseado na opinião de Deus, né? Exatamente. Tudo E mais. tem várias outras coisas que são importantes. A religião não pode ser tipo a resposta para todo, pode ser umas respostas para cada um, mas Para si mesmo, né? sim, eu Sim, acho que uma coisa mais nesse momento eu estou pessoal. vendo muito isso. Eu nunca vi isso nos outros países onde eu morei antes. Então, às vezes me assusta um pouco de ver todo esse poder e as pessoas mais fragilizadas ou fracas se deixam Levar. envolver ou levar nessas coisas. Para mim seria isso, eu acho o aspecto negativo. E um aspecto positivo sobre o Brasil, uma coisa que você gosta muito daqui. Os brasileiros, com certeza. Ah, não vale a população. Não, os Brincadeira. brasileiros e as frutas. Mas os brasileiros, com certeza. É um povo, apesar de todas essas dificuldades que tem no país, os brasileiros ficam um povo tipo muito caloroso, você fala? Caloroso. Caloroso? Caloroso, muito simpático, que ajuda, sei lá, muito positivos, rindo, dançando, tem uma alegria que É. muito boa, que eu gosto muito. E assim, e agora uma coisa que você gosta muito na França. Que eu gostaria de ter no Brasil, É, por uma coisa, exemplo? exatamente, perfeito. Uma coisa que você gosta muito na França e que você gostaria de ter essa coisa aqui no Brasil, e depois o contrário. Ou você quer importar o povo do Brasil e as frutas para a França e essa é a sua resposta. Ah, seria ótimo, mas eu acho, talvez, o que às vezes falta para mim no Brasil é que na França a gente gosta muito de criticar, de discutir de uma maneira profunda sobre temas. Tem tipo, a gente exprima nossas opiniões, mas a gente trabalha desde criança na escola, a gente aprende a criticar de uma maneira boa. De uma maneira positiva. Ou positiva ou negativa, mas Positiva, assim, construtiva. direta, é construtiva. Que aqui, às vezes, eu acho que o debate é muito, é um pouco fraco, falta essa coisa de sentar, de falar de verdade, de escutar. Escutar ou Não, escutar? ouvir, escutar. Escutar as pessoas, entender por que elas falam isso e tudo. Tem essa coisa um pouco mais. Aqui, ó, você acha que as pessoas gostam muito de exprimir as opiniões delas e mesmo meio que deixar isso de uma forma intolerante, sabe? Pode Nós somos ser, pode intolerantes um ser. E pouco. também elas não têm opiniões tipo Autoritárias. baseadas em umas coisas construtivas, não conhecem a história do próprio país, às vezes. E, bom, isso também na França tem pessoas assim, mas eu acho que de maneira geral a gente gosta na França de discutir de todo, qualquer tema. E aqui tem várias coisas que são tabus. Tabus, Tabus. Tabu, tabu. E tabu, será? Tabu pra você? Tá bom para mim. Eu levaria isso da França para ter mais isso no Brasil. Não significa que não tem, porque tem. Eu sempre tenho discussões, coisas Pra interessantes com os meus melhorar. amigos, mas acho que poderia melhorar sobre isso. E agora é uma coisa do Brasil pra França. Frutas e pessoas mesmo? Frutas, as pessoas não. Eu acho que, como eu falei, o povo brasileiro tem essa alegria. Eu levaria isso para a França, porque às vezes na França as pessoas, a gente é um pouco tipo, Secos. sim, secos, rígidos, um pouco fechados. Pode parecer um pouco assim, mas não sei, levar ou trazer para lá? Levar. Eu nunca sei, esses verbos são muito complicados. Levar essa alegria simples do brasileiro para lá, para as pessoas tipo descansar um pouquinho, rir um pouco mais, e aproveitar coisas simples da vida. Que na França a gente reclama muito. É um povo muito, muito reclamão. E é um pouco penivo, às vezes. É. Então, essa coisa mais, mais positiva, mais alegria do Brasil, acho que poderia ajudar um pouquinho lá. Então, tá. É isso. Obrigada, Violene, pela sua participação. Obrigada a você por ter convidado eu. Nada, foi um prazer. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima edição do Feijoada Cultural. Então. Não tem problema. Depois a gente corta. Ah, ok. Você concorda?